Fecheiro 19, Hemmingford County, Minnesota, 1930. Quase não há comida na casa. Nos últimos 3 dias, Mr. Grote tem regressado dos bosques de mãos vazias, pelo que subsistimos com ovos e batatas. O desespero é tal que ele decide matar uma das galinhas e começa a olhar para a cabra. Tem andado calado. Não fala com os filhos, que clamam por ele agarrando-se às suas pernas. Enxota-os como se fossem moscas em mel. Na tarde do 3º dia, sinto-o a observar-me. Tem uma expressão estranha, como se estivesse a fazer contas mentais. Por fim, pergunta-me: então o que é isso que tens ao pescoço? A sua intenção é óbvia. Não tem qualquer valor, respondo. Parece-me prata, diz ele a espreitar, manchada. Sinto a pulsação acelerada. É de lata. Deixa-me cá ver. Mr. Grote aproxima-se e depois toca no coração em relevo, nas mãos dadas, com o seu dedo sujo. Mas o que é isto? Algum símbolo pagão? Eu não sei o que quer dizer pagão, mas parece-me qualquer coisa maléfica. É capaz. Quem é que te deu? A minha avó. É a primeira vez que lhe falo da minha família e a sensação não me agrada. Quem me dera poder retirar o que disse. Não tinha qualquer valor para ela e a deitá-lo fora. Ele franze o sobreolho. Tem mesmo um aspecto estranho. Duvido de que conseguisse vendê-lo. Mr. Grote está sempre a falar comigo, quando de pé numa galinha, enquanto frito batatas no fogão a lenha. Quando me sento em frente à salamandra da sala de estar com uma das crianças ao colo. Fala-me da sua família, conta-me que houve uma disputa qualquer e que o irmão matou o pai de ambos quando ele tinha 16 anos, à altura em que fugiu de casa e nunca mais voltou. Conheceu Mrs. Grote por volta dessa época e Harold nasceu, tinham eles 18 anos. Só se casaram quando já tinham a casa cheia de filhos. Tudo o que ele quer fazer é caçar e pescar, diz-me. Mas tem de alimentar e vestir estes miúdos todos. Para ser sincero, não queria nenhum deles. Para ser sincero, até tem medo de se enfurecer e fazer-lhes mal. À medida que as semanas vão passando e o tempo aquecendo, ele começa a aparar madeira no alpendre, até já ser tarde, com uma garrafa de whisky ao lado. E está sempre a chamar-me para lhe fazer companhia. Às escuras, conta-me mais do que eu quero saber. Ele e Mrs. Grote já mal trocam uma palavra que seja, diz-me. Ela detesta falar, mas adora sexo. Só que ele não suporta tocar-lhe. Ela não se dá ao trabalho de se lavar e há sempre um miúdo pendurado nela. Diz-me, devia ter casado com alguém como tu, Dorothy. Tu não me terias encurralado assim, pois não? Gosta do meu cabelo ruivo. Sabes o que se diz? Costuma comentar. Se quiseres meter-te em apuros, arranja uma ruiva. A primeira rapariga que ele beijou tinha cabelo ruivo. Mas isso foi há muito tempo, diz-me. Quando era jovem e bem parecido. Estás surpreendida por eu ter sido bem parecido? Já fui um rapaz, sabes? Ainda só tenho 24 anos. Nunca esteve apaixonado pela mulher, diz-me ele. Trata-me por Gerald, diz-me. Eu sei que Mr. Grote não deveria dizer-me estas coisas todas. Só tenho 10 anos. As crianças choramingam como cães feridos e aninham-se umas nas outras em busca de conforto. Não brincam com miúdos normais a correr e a saltar. Têm sempre os narizes cheios de ranho verde e os olhos ramelosos. Eu ando pela casa como um escaravelho, indiferente à língua afiada de Mrs. Grote, ao choro de Harold, aos gritos de Gerald Jr., que nunca na vida satisfará a necessidade premente de ser abraçado. Vejo Mabel a transformar-se numa rapariga melancólica, demasiado ciente de como tem sido sobrecarregada, maltratada, abandonada a esta triste sorte. Sei como é que isto aconteceu às crianças, porque vivem assim. Mas tenho dificuldade em afeiçoar-me a elas. A miséria em que vivem só me deixa mais ciente da minha. Preciso de toda a energia que tenho para me manter limpa, para me levantar e sair todas as manhãs para a escola. Deitada num colchão, à noite, durante uma tempestade, com molas metálicas a espetarem-se-me no corpo através do forro fino, com água a pingar-me na cara e o estômago vazio, lembro-me de quando, a bordo do Heinz Pauline, chovia, toda a gente estava nauseada, e o pai tentava distrair-nos, dizendo-nos que fechássemos os olhos e visualizássemos um dia perfeito. Isso foi há 3 anos. Eu tinha 7. Mas o dia que imaginei continua bem vívido na minha mente. É um domingo à tarde. E eu vou visitar a avó, na sua casa acolhedora nos arredores da vila. Ao caminhar para lá, passando por muros de pedra e campos de ervas silvestres que oscilam ao vento como ondas no mar, cheiro o fumo doce das lareiras onde arde turfa e ouço os tordos e os melros a praticarem as suas canções. Ao longe, vejo a casa de telhado de colmo, com as paredes caiadas de branco, perto da cerca onde há mirtilos e ameixas a pender em cachos densos de azul. Lá dentro há um ganso a assar no forno e Monty, o cão, branco e preto, espera debaixo da mesa pelos restos. O avô saiu para ir pescar trutas com uma cana feita por si mesmo, ou para ir caçar tetrazes ou perdizes pelos paúis. Por isso fico sozinha com a avó durante algumas horas. A avó está a estender massa para uma tarte de ruibarbo. Avança e recua com o grande rolo e polvilha a massa amarela com mancheios de farinha, esticando-a para cobrir a forma reluzente. De vez em quando dá uma passa no seu sweet afton e os fiapos de fumo elevam-se acima da sua cabeça. Oferece-me um caramelo de menta que guarda no bolso do avental com meia dúzia de beatas apagadas de Afton. Uma mistura de sabores que nunca hei de esquecer. Na parte da frente do maço amarelo há um poema de Robert Burns que a avó gosta de cantar ao ritmo de uma velha melodia irlandesa. Flow gently, swift Afton, among thy green braes. Flow gently, I'll sing thee a song in thy praise. Nota. Poema de 1791, acerca de um pequeno rio escocês, o Afton, cujo nome seria aproveitado para a marca irlandesa de cigarros, Sweet Afton, estabelecida em 1919. Numa tradução livre, flui suavemente, doce Afton, por entre as colinas verdes. Flui suavemente e eu recitarei uma canção em tua honra. Fim de nota. Sento-me num banco de 3 pernas e vou ouvindo o crepitar da pele do ganso no forno, enquanto ela corta uma tira de massa do rebordo da forma, usando-a para fazer uma cruz no centro, antes de pincelar tudo com um ovo batido, terminando com o floreado do garfo para furar a massa e um pouco de açúcar. Depois de a tarte ficar em segurança dentro do forno, passamos para a sala da frente, a sala boa, como ela lhe chama. Só nós as duas. Para o chá da tarde, forte e preto, com muito açúcar e pão de arandos às fatias, ainda quente. A avó escolhe 2 chávenas de chá da coleção de porcelana com um padrão de rosas que tem no louceiro, juntando pires e pratinhos a condizer, e pousa cada peça cuidadosamente num paninho de linho engomado. Cortinas de renda irlandesa filtram a luz da tarde e suavizam-lhe as linhas do rosto. Do meu lugar, na cadeira acolchoada, vejo a banqueta de madeira em que ela pousa os pés, com uma coberta em meio ponto à frente da cadeira de baloiço, e a pequena prateleira de livros, livros de oração e poesia, sobretudo, junto às escadas. Vejo a avó a cantar e a murmurar enquanto serve o chá, as suas mãos fortes e o seu sorriso bondoso, o amor que nutre por mim. Agora, às voltas, neste colchão molhado e mal cheiroso, tento concentrar-me no meu dia perfeito. Mas essas memórias levam-me a outros pensamentos mais sombrios. Mrs. Grote, ali a gemer no seu quarto, não é assim tão diferente da minha própria mãe. Ambas sobrecarregadas e mal preparadas, fracas por natureza, ou devido às circunstâncias, casadas com homens teimosos e egoístas, usando o sono como um opiáceo. A minha mãe esperava que eu cozinhasse, limpasse e tomasse conta de Maisie e dos rapazes. Contava comigo para desabafar, chamava-me ingênua quando eu insistia que as coisas haveriam de melhorar, que haveríamos de ficar bem. Tu não sabes, dizia ela, tu não sabes da missa à metade. Certa vez, não muito antes do incêndio, ela estava deitada na cama às escuras e eu ouvia-a chorar, pelo que fui ao quarto para a consolar. Quando tentei abraçá-la, ela sentou-se no repente e enxustou-me. Tu não queres saber de mim, disparou. Não sejas fingida, só queres jantar. Eu encolhi-me com a cara a arder, como se ela me tivesse esbofeteado. E nesse momento algo mudou. Deixei de confiar nela. Quando chorava, eu sentia-me dormente. Depois disso, ela passou a chamar-me desapiedada, insensível. E talvez o fosse. No início de junho, todos nós apanhamos piolhos, sem exceção, incluindo Nettie, que se tiver 4 cabelos na cabeça já é muito. Lembro-me de que havia piolhos no barco. A mãe morria de medo que nós os apanhássemos. Inspecionava-nos a cabeça todos os dias, deixando-nos de quarentena, quando ouvia falar de surtos nos outros camarotes. É a pior coisa do mundo para nos livrarmos, dizia ela. E contava-nos da epidemia que houvera no colégio para raparigas de Kinvara, quando ela andava lá. Tinham rapado as cabeças a todas. A mãe orgulhava-se do seu cabelo espesso e escuro e recusava-se a voltar a cortá-lo. Independentemente disso, tínhamos apanhado piolhos durante a viagem. Gerald não para de se coçar e quando lhe inspeciono o couro cabeludo, vejo que está carregado. Espreito os outros dois e também encontro piolhos. O mais provável é que a casa inteira esteja infestada. O sofá, as cadeiras e Mrs. Grote. Já sei o calvário que isto vai ser. Deixar de ir à escola, ficar sem cabelo, passar horas a trabalhar, lavar os lençóis. Sinto uma vontade descomunal de fugir. Mrs. Grote está deitada na cama com a bebé, recostada em duas almofadas sujas, com o cobertor puxado até ao queixo. Limita-se a fitar-me quando entro. Tenho os olhos afundados nas órbitas. As crianças têm piolhos. Ela comprime os lábios. E tu? Provavelmente, já que elas têm. Ela parece ficar a pensar acerca disto durante algum tempo. Depois diz: foste tu que trouxeste os parasitas cá para casa? Fico com o rosto corado. Não, minha senhora, acho que não. Vieram de algum lado, insiste ela. Eu acho, começo, mas custa-me proferir as palavras. Acho que é capaz de ser melhor verificar a cama e o seu cabelo. Foste tu, exclama ela, afastando as cobertas. Chegas aqui armada em superior como se fosses melhor do que nós. Não, minha senhora, pois podes crer que não és. A sua camisa de dormir ficou enrolada à volta da barriga. Vejo um triângulo escuro de pelo no meio das pernas dela e viro-me envergonhada. Não te atrevas a ir embora, guincha. Arranca a bebé Nettie da cama, segura-a debaixo de um braço e aponta para a cama com o outro. É preciso escaldar os lençóis. E depois podes começar a passar um pente pelo cabelo dos miúdos. Eu disse ao Gerald que era demasiado. Trazer uma vagabunda cá para casa sabe-se lá por onde andou. As 5 horas que se seguem são ainda mais miseráveis do que eu tinha imaginado. Pôr panelas de água a ferver e despejá-las para uma grande tina sem queimar nenhuma das crianças. Mergulhar na água todos os cobertores, lençóis e peças de roupa que encontro, esfregá-los com sabão e depois fazer os lençóis passar pela calandra. Quase não tenho forças para carregar e dar a volta à manivela. E o esforço faz-me doer os braços. Quando Mr. Groat chega à casa, fala com a mulher que tem estado acampada no sofá da sala. Vou apanhando fragmentos da conversa. Lixo, verme, irlandesa suja de um raio. E poucos minutos depois ele sai pela porta da cozinha e encontra-me de joelhos a tentar girar a manivela. Valha-me Deus, exclama, começando de imediato a ajudar-me. Mr. Groat também pensa que os colchões devem estar infestados. Acha que se os arrastarmos para o alpendre e lhes despejarmos água a ferver em cima, isso há de matar os bichos. Nem sei se não faço o mesmo aos miúdos, diz ele. E eu sei que é meio a brincar, meio a sério. Depressa, rapa a cabeça aos quatro com uma lâmina. Apesar das minhas tentativas para que mantenham a cabeça quieta, eles resistem e remexem-se. E por causa disso ficam com pequenos cortes e golpes na cabeça. Fazem-me lembrar as fotografias de soldados a regressarem da Grande Guerra, carecas e de olhar vazio. Mr. Groat esfrega a cabeça de cada um com lexívia, ao que todos gritam e berram. Mrs. Groat está sentada no sofá a assistir. Wilma, é a tua vez, diz ele virando-se para ela, de lâmina na mão. Não. Temos de ver, pelo menos. Vê a miúda, ela é que os trouxe, replica Mrs. Groat, antes de virar a cara para o espaldar do sofá. Mr. Groat faz-me sinal. Eu desfaço as tranças apertadas e ajoelho-me à frente dele, que vai passando delicadamente as mãos pelo meu cabelo. É estranho sentir a respiração deste homem no pescoço, os seus dedos no couro cabeludo. Ele aperta qualquer coisa entre os dedos e senta-se nos calcanhares. Pois é, tens aí umas lêndias. Entre os meus irmãos, só eu nasci com o cabelo ruivo. Quando perguntava ao meu pai de onde vinha, a brincar, ele respondia, devia haver ferrugem nos canos. Ele tinha o cabelo escuro, curado, dizia, por anos de trabalho. Mas quando era novo, era mais acobreado. Mas nada como o teu, dizia-me. O teu é tão vívido como um pôr do sol em Kinvará. Folhas de outono. O peixe dourado da janela daquele hotel em Galway. Mr. Groat não quer rapar-me o cabelo. Diz que seria um crime. Em vez disso, enrola-o à volta de um punho e corta-me pela nuca. Um monte de madeixas cai no chão e ele deixa-me o resto com cerca de 5 centímetros de comprimento. Passo os 4 dias seguintes naquela casa miserável a queimar toros e a ferver água, com as crianças rabugentas e a meterem-se no caminho como sempre. Mrs. Groat, outra vez nos lençóis úmidos, em cima do colchão bafiento, com o seu cabelo infestado de piolhos, e não há nada que eu possa fazer para resolver o que quer que seja. Nada de nada. Tivemos saudades tuas, Dorothy, exclama Miss Larson, quando volto à escola. E vejam só, um corte de cabelo novinho em folha. Toco no alto da cabeça, onde tenho o cabelo espetado. Miss Larson sabe porque tenho o cabelo curto. Isso consta da nota que tive de lhe dar quando desci da carrinha, mas não revela absolutamente nada. Na verdade, continua ela, parece uma flapper. Sabes o que é isso? Abano a cabeça. As flappers são raparigas da cidade que cortam o cabelo bem curto e vão dançar e fazer o que bem lhes apetece. Oferece-me um sorriso amigável. Quem sabe, Dorothy, se calhar é isso que vais ser.